2 ABC1, Rodrigo Tuché. Sombra e mão que reconhece mão de coração, independente da situação. Se tem noção, espanta zica que não fica de atuação, sem vacilação. É, pros amigos essa canção. Sombra e mão que reconhece mão de coração, independente da situação. Se tem noção, espanta zica que não fica de atuação, sem vacilação. É, pros amigos essa canção. Pra quem cola junto, pros de perto, lá da gringa, segue a mesma trilha e compartilha com a família que é de lei. Mais uma dose dessa pinga ou desse chá, chega, emociona. E cada um que soma eu nunca esquecerei. Assunto sobra na sessão sem exceção, e na missão com fé, irmão, vou até aonde eu posso. Na melhor ou na pior, sem dilema, né? E o problema seu agora também é problema nosso. A quem me cobra pela obra não lançada, aquele salve, positividade, fim de tarde na calçada. Satisfação em bem te ver, inspiração, motivação, e sem recordação dos que só são de deixar mancada. Na moral tá tudo na tranquila, intensifica na escrita, e quem se identifica fica pra sempre igual, tá tudo chila. No corre do dia a dia, tem quem registra em foto, nós eterniza em poesia. No ouvido vários sons que quero, reconheço sim por interesse, teve vários que vieram. Faz sentido o trampo, mas minha arte é minha alma prevenida, e ela eu só divido com os que eu considero. Sem forçação, se vende ou não, de coração, a gente sempre se entende depois de cada briga. Agradeço a fé e a proteção, e até quem é sozinha, a solidão abriga como a melhor amiga. Sombra e mão que reconhece mão de coração, independente da situação. Se tem noção, espanta zica que não fica de atuação, sem vacilação. É, pros amigos essa canção. Sombra e mão que reconhece mão de coração, independente da situação. Se tem noção, espanta zica que não fica de atuação, sem vacilação. É, pros amigos essa canção. Amigos que eu trombo todo dia, amigos que eu trombo nas andanças, amigos que já se foram, se eternizam nas lembranças. Amigos de infância, que tá difícil de trombar. Tem amigos que Deus levou e vem em sonho me visitar, pra relembrar momentos que não vão voltar, e valorizar amigos que aqui comigo ainda está. Mesmo no corre intenso, dá um salve se precisar. Nossa amizade vale ouro, mas não compra com Mastercard. Quando errou eu perdoei, me perdoe se acaso errar. Amigo não é o que te afunda, e se que estende a mão pra te ajudar, então pode pá. Faço minhas palavras de voz em si, quando faltaram amparo. Amigo mano, eu tô aqui, as dificuldades a gente enfrenta de testa, pois amigo é muito mais que dividir o coro na testa. O tempo passa, mas os leais não passará. Tamo próximo mesmo, cada um morando em um lugar. Te incluo em minhas orações, logo mais vou te trombar. Meus amigos são presente de Deus, tão pra somar. Me ajudou a fazer CD, me ensinou a produzir, me advertiu o melhor caminho quando viu que eu ia cair. Então toma aí, ha, junto na mesma trilha. Quem disse que precisa ser de sangue pra provar que é família um bom lugar? Se constrói com humildade e uma boa amizade. Se constrói com sinceridade. Ela não compra, ela se conquista somando. Então logo menos pode pá que nós vai tá se trombando. Sombra e mão que reconhece mão de coração, independente da situação. Se tem noção, espanta zica que não fica de atuação, sem vacilação. É, pros amigos essa canção. Sombra e mão que reconhece mão de coração, independente da situação. Se tem noção, espanta zica que não fica de atuação, sem vacilação. É, pros amigos essa canção.